Aí malaco, até umas horas cê pensou que os crentes é bobo, mas cria das vielas e pronto pra nascer de novo. Se te incomoda, calça larga, bombeta atolada, esquece o que não vira, liga a nós que as ideias é embaçada. Sou mais um, em que a eclésia rejeita o encaixe. Pra esses eu falo em parábolas pra ser de praxe. Mas ó, não tô sozinho não nessa meu bom. Calvário de pretexto, marrom e Yoniton. Passei perre, mas não desapontei, agora é fácil de me julgar de pecador se nunca foi tentado. Mas o alívio e graça após o arrependimento, lágrimas de crocodilo é fácil, eu quero ver por dentro. Fariseu em pleno século 21, capa de crente engravatado, mal intencionado, Platum. O fim tá próximo e eu sigo nessa picadilha. Igreja clandestina, faço parte da família. Demorou, desconstrução de mente por cifrão. Em uma ideia, cada verso de banco vilão. Luz nas trevas, firmão, irmão, tô de novo. Meus alimentos é outro, pensei que crente é pouco. Não quero ser dono de púlpito em culto moderno. Quero tá na lista dos mais procurados pelo inferno. Ser radical eu levo a sério, pra nós é normal. As tentação aflora, mas livrai-nos do mal. Se é retorno ao evangelho, é nóis. Pra causar transtorno quando ouve a nossa voz. Meu irmão nos chamou pra ser porta-voz de uma geração confusa que tá nem aí pra nada e só arruma desculpa. Se é retorno ao evangelho, é nóis. Pra causar transtorno quando ouve a nossa voz. Meu irmão nos chamou pra ser porta-voz de uma geração confusa que tá nem aí pra nada e só arruma desculpa. Entre anseios, intuitos, intentos e tantos momentos, tumultos, tormentos, confuso com tudo, vamos nos movendo. Processo é lento, caminhamos contra o vento. Assumimos danos que causamos, sistema não nos vendemos. Viver pra Cristo é o mínimo, tô aqui, quem diria. Manifestando seu reino, desbancando a vilania. Humanista, egoísta, se pá não cabe na lista. Mapa de nome que descreve os que andam na injustiça. Faz, se possível, verdade a qualquer custo. Faço disso meu estandarte, sem massagem, mão, morrer é lucro. No contrapasso, pelas promessas em pautos, contato, roteiro traçado em Cristo, um plano sem atalho, um vasto campo. Vários manos só, naquela sem causa olhar, e os campos estão brancos, ó, e os ceifeiros em casa. Eu sei, é cada um por si, sendo assim, amantes de si mesmo, faz do seu ventre seu Deus. A queda é só questão de tempo, se ao menos que tão de pé na fé tivesse princípio, era provável um tempo de mudança imprescindível. A nível de Brasil, nação gentil, a mil nos próximos anos, nos olhos da mídia do mundo inteiro em foco. É quase que lógico a visão de Deus e o seu propósito. Para esse momento oportuno, tornar seu reino notório, true. Basta acreditar, mudar a mentalidade, buscar em Cristo. A finalidade do culto prestado a Ele é tornar seu amor conhecido. Se é retorno ao evangelho, é nóis. Pra causar transtorno quando ouve a nossa voz. Meu irmão nos chamou pra ser porta-voz de uma geração confusa que tá nem aí pra nada e só arruma desculpa. Se é retorno ao evangelho, é nóis. Pra causar transtorno quando ouve a nossa Deus voz. Meu irmão nos chamou pra ser porta-voz de uma geração confusa que tá nem aí pra nada e só arruma desculpa.